canso de esperar o dia em que você vai ser meu e nunca se afastar. Acordar e tomar café com você beijando meu pé. Sei que você bota fé, duvido que você não quer que eu seja sua mulher, caminha com você a pé. Quando a gente parar, eu vou te fazer cafuné. Já estamos a quantos pés, parece impossível, né? Quantas cidades eu quiser, um avião que nos couber, tão grande quanto esse amor e o amor que a gente fizer. Eu vou deixar você exausto sempre que você vier. Faz um tempo que eu tô esperando. Se precisa, arranjo. Tamo cercado de anjo. Eu sou sua luz, você minha luz. E juntos nós iluminamos do jeito que combinamos. Eu sei que Deus tem um plano. Eu faço de você meu homem. Nós nunca nos enganamos. Deixa que eu te telefone. Em vez de falar, eu canto. Sempre que eu quero, te chamo. Você me responde, eu chono. Vamos desenhar uns planos. Já que somos o que somos. Casa, cama, mesa e banho. E depois tirar os panos. Lingerie e enxoval.